veja no 7-0, ainda na identificação, mesmo para 2.000 pés. A gente no 0-1-5, boa noite. 0, propriedade LF 3, posso estabilizar. 3170, estabilizou? 3170, solo 854, vidre à direita, mantendo escuta, consiga ver Alfa e Juliette 501. Alfa e Juliette 0011.